Salvador, bom dia novamente, o TAN 3520, ponto de espera pronto. Alin decola, pistola 0, vetor 120 graus, 079. Alin decola, da 10, TAN 3520. Aline decola, pistão no zero, vento 1, 1 0 graus, 0 7 nós. Decolado 30, controle 120, decimal 8. 208, boa, obrigado, bom dia. Bravo na escuta do Papa Romeu, Alfa Vitor, Quebec. Fala na escuta, Papa Romeu, Alfa Vitor, Quebec. Qual é a outra alternativa que tem? E vou chamar aqui. Fala na escuta do Papa Romeu, Alfa Vitor, Quebec. Estou na escuta do Papa Romeu, Alfa Vitor, Quebec. Prossiga. Bom dia, é Papa Romeu do Quebec na Pátio 3. Pedi autorização de reboque, Pátio 3 para a ponte Pátio 1, no posto 5. Confirmando, é o call sign do reboque? Papa Romeu Alfa Vito Quebec, Pátio 3, posição 2 para Pátio 1, posição 5. Alfa Victor Quebec, chame Solen 121 decimal 1. É, por favor, confirme, 121. 121 decimal 1. Ok, vamos ver.